O dia 7 de julho na história, 1912, o primeiro jogo de futebol entre o Flamengo e o Fluminense foi realizado no Rio de Janeiro. 1930, morreu aos 71 anos o escritor Arthur Conan Doyle, criador do detetive Sherlock Holmes. 1957, Pelé estreou na Seleção Brasileira de Futebol aos 16 anos e marcou um dos gols da partida da Copa Roca entre a Argentina no Maracanã. Os oponentes levaram o jogo por 2-1, mas o Brasil conquistou o título. 1987, o primeiro comício por eleições diretas desde o início do governo Sarney foi realizado em Brasília. O ato reuniu cerca de 5 mil pessoas. 1990, o roqueiro Cazuza morreu, vítima de AIDS, aos 32 anos. Esses são os fatos que fizeram o dia 7 de julho entrar para a história. Tenham todos um bom dia.